É o DJ Wesley Gonzaga. Quem é fã aplaude, e quem odeia assiste de camarote. Ela quer só fé, só fé. Joga em pé, já é, já é. Trampada na pista, sempre trajada. Marola no palha de XRE. Tem uísque bucana pros cria do morro. Garrafa verde e gelo de coco. Nós marola quando nós vai no shopping. Na visão da Nike, o traje da Lacoste. De Glock na cintura, traficando a noite inteira. Wesley Gonzaga, sarra nela com fuzil na bandolina. Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga. Hoje só vai dar ela, hoje só vai dar ela, hoje só vai dar ela, hoje só vai dar ela. Que porra, bandoleira, o ciclope sarra nela com fuzil na bandoleira. Cabelinho de façazinha, bigode fininho. Pode ficar puto que nós é imã de você. Wesley Gonzaga sarra nela com fuzil na bandoleira. O ciclope sarra nela com fuzil na bandoleira. Cabelinho de façazinha, bigode fininho. Pode ficar puto que nós é imã de você. Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga. Fala com a minha mão, caralho. Posso? Fala com a minha mão, porra. É o DJ Wesley Gonzaga. Que é fã, pode. E quem odeia assiste de camarote. Wesley Gonzaga é o nome do homem.